Todos juntos, uma grande corrente, de bandeira na mão, levar o time pra frente. Todos unidos, na mesma emoção, torcendo por uma vitória. Mas independente do placar, nosso clube é a nossa glória. A hora está chegando, a bola vai rolar. A galera está querendo ver a rede balançar. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Salve, salve, minha galera de Brejinho e região. Começa mais um programa Radar Esportivo, todas as sexta-feira a partir das 8 horas da noite. Hoje é especial, né, o senhor Martins, boa noite. No meio das mulheres, não poderia ser diferente a gente trazer aqui hoje na bancada do Radar Esportivo, da 87 FM, uma pessoa que vai falar um pouco da sua trajetória no esporte, no vôlei, futsal, né? É uma grande mulher, além de ser dona de casa, é empresária aqui do ramo cabeleireira, né? Ocean, a gente sabe que além de ter o preconceito, né? A gente ia fazer hoje aqui uma roda de bate-papo bacana com grandes mulheres que representam o nosso esporte, né? A gente ainda tem essa barreira muito grande, que é o preconceito das mulheres no esporte, né? A gente, quando liga a TV, muitas das vezes tem o machismo, né? E a gente, aos poucos, eu tô vendo que essa barreira tá sendo quebrada, né? Já a gente vai falar sobre isso, mas assim, dê logo a sua opinião. E de cara, mande logo alô para todos os amigos que estão esperando o seu alô de sempre, né, Luciano? É isso aí, boa noite a todos, gente. Olha, a minha opinião eu vou reservar para depois, tá certo? Mas eu vou mandar um alô aqui todo especial a todos que estão curtindo a nossa programação maravilhosa, né? Ao pessoal aí do Conjunto Planalto, Antônio Quirino, a nosso amigo Zé Laurentino, curtindo aí nossa programação também. O nosso amigo João Vicente, nossa amiga Cidinha ali do Conjunto Proab. Também está acompanhando a nossa programação aí o nosso amigo Carlinho Smith, lá no Conjunto Projeto Crescer, e também o nosso amigo Ítalo Faria, lá no Alto Paraíso, curtindo aí a programação da 87,9. Vamos falar da Copa do Nordeste, né? ABC ganhou 3-0, Fortaleza também fez seu papel, né? Exatamente. 4-0 Santa Cruz. Tem mais resultado aí da Copa do Nordeste, ou seja? Da Copa do Nordeste temos aqui alguns resultados. O Campinense, né, jogou contra o Vitória, venceu aí pelo placar de 2-1, né? O Sport venceu aí o CSA pelo placar de 3-1. Até o presente momento está assim, olha, vamos na classificação aí do grupo, né? Tá aí no grupo A, estava o seguinte: em primeiro lugar ficou o Sport, em segundo o Fortaleza, terceiro o Ferroviário e em quarto o CRB. Já no grupo B, em primeiro ficou o Ceará, em segundo está o ABC, em terceiro o Náutico e em quarto está o Sergipe. Isso aí, a classificação da fase de grupos. Campeonato estadual, América jogou hoje, Santa Cruz. O América venceu pelo placar de 4. Voltando, só falar uma coisa, as quartas de finais da Copa do Nordeste, né? Que está definido, né? Começa já nesse domingo. Não, começa nesse amanhã, né? Começa amanhã, eu acho que... Aqui não diz, né? Só para dizer que os jogos programados das quartas de finais, aí tá... Amanhã, né? Dia 25, a partir das 16h30, tem aí o Fortaleza, vai receber o Ferroviária. E no domingo, a partir das 16 horas, né? das 15h30, quer dizer, o ABC vai receber em casa e receber o Náutico. Às 18 horas o Ceará recebe o Sergipe e às 18 horas também o Sport recebe o CRB. Isso aí são os jogos da quarta de finais da Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Campeonato estadual, o América vence o Santa Cruz pelo placar de 3-0, né, no Arena das Dunas. E segue aí, é o que lhe resta, né, para o América. Foi eliminado da Copa do Nordeste, Copa do Brasil levou um passeio. E o que resta agora para o América é disputar o campeonato estadual e se programar para a Série C, né? Montar um plantel competitivo, que a gente sabe que não é fácil. A estrutura do América ainda está muito longe do clube da Série C. Né? Você sabe que quando você entra numa competição com a Copa do Brasil, exige muito, né? Você passando de fase vai ter um Pix recheado na sua conta, né? Com o ABC ganhou 2 milhões e 400 mil e já dá para se estruturar para disputar uma Série B, fazer contratações. A gente sabe que não é fácil, né? Disputar uma Série B que tem grandes clubes que ali participou até de Série A, né? Então, ou investe na estrutura de jogadores ou desce para a Série C do próximo ano. E o América desce para a Série C, se não investir. Tudo é questão de logística, organização, né? Quero mandar aqui um abraço aos meus amigos que estão nos ouvindo, ao seu Edemilson, o Galego, o Louco Abreu, viu? Tá ligadinho lá. Tá. Disse que botou um carro de som lá na varanda do seu. Oi, só não atendeu ele só não atendeu a minha ligação aqui. Roberto, lá de Ferraz de Vasconcelos, que sempre está nos acompanhando, viu, senhor? São Paulo. Júnior de Mossoró, meu amigo Pelé, Ricardo Pontes. Dona Maria, minha sogra, minha mãe, minha irmã, né, que me cuida muito de mim. Dona Neuza e Clarissa, e minha esposa que está aqui hoje me acompanhando, né? Assim, muito importante, beijo da mulher, né? E já vamos falar com a nossa convidada especial, Vanessa, essa mulher que é uma baluarte, viu, na área do esporte. Tem a sobrinha dela que é uma grande atleta, Clarissa, eu conheço, né? Tem um maior carinho por ela. Então, um mês especial para as mulheres, né? Essas guerreiras que cuida tanto de nós. Para minha mãe, que é uma inspiração para minha vida. Copa Independente, já vamos falar. Da Alberto mandou aqui o resultado, viu, senhor? Os resultados vou passar para você. Aí já você fala aí na plataforma do Radar Esportivo. Beleza? Já foi definido a final do Paulistão, né? A surpresa do Campeonato Paulista foi a Água Santa, tirando o Red Bull Bragantino, tirou também o Corinthians, né? E tá na final com o Palmeiras, considerado o time batível, né? Mas futebol é jogado de campo, é 11 contra 11. A gente sempre fala isso aqui. Aquele que tiver mais concentrado psicologicamente, eu creio que vai vencer. Apesar do Palmeiras ser o favorito, né, senhor? O Palmeiras sabe. Exatamente. Que hoje acho que hoje é a equipe melhor do Brasil, né, em termos de elenco, de organização. Tem um treinador que a gente sabe que hoje é o melhor treinador do país. Mas futebol é jogado dentro de campo, é 11 contra 11. O Água Santa tem um elenco bem organizado, com grandes jogadores de Série B e Série A, né? Inclusive na entrevista o treinador falou que o Água Santa ia se desfazer de alguns atletas, porque foi atletas que foram contratados temporariamente, né, para essa competição. Não sabia ele que o Água Santa ia chegar à final do Campeonato Paulista, né? Então foi uma surpresa. Parabenizar a equipe do Água Santa. E o futebol é tão coletivo e tão surpreso que o último pode vencer o primeiro, e o primeiro pode perder para o último, né? 2023. Vai depender da neste tempo, muitas das vezes da pressão psicológica, né, do jogador, a comissão técnica, uma equipe bem qualificada, né, com um esquema tático. A gente sabe que o futebol evoluiu muito. Então, Água Santa aí na final do campeonato. Aí o Água Santa, né, tem o Bruno Mezenga, né? É o atacante, é um dos artilheiros da equipe. A Água Santa em 2012 era um time amador. Vem em 2006 agora, se profissionalizou e veio fazendo a temporada bem. Ela oscilava, né? Às vezes chegava nas quartas de finais, oitava, e saía. Mas agora montou uma equipe bem competitiva e vai fazer a final do Campeonato Paulista com o Palmeiras, considerado o bicho-papão da competição. Beleza? Ocean, fala aí da além do Campeonato Paulista, vai ter o Fla-Flu na final do Cariocão, né? Era de se esperar, né? O Campeonato Carioca é... Sempre o da Flamengo e Vasco, ou Flamengo e Fluminense, né? Então vai ser um grande clássico, mais uma vez. O Fluminense, a gente sabe da sua organização com o seu treinador. Tem o Paulo Henrique Gans, que é um camisa 10 nato, né? Tem Cano, que é um grande centroavante, hoje é o melhor do Brasil, né? Então a gente vai ter um grande jogo para essa final entre Flamengo e Fluminense. Mais um Fla-Flu para a história do Maracanã, né? É isso aí. O Galego mandou um recadinho aí? Mandou um recado dizendo que ele vai. O Corinthians, né? O Corinthians vai estrear dia 8 agora de abril, vai estrear pela Copa Talismã. Só está aguardando definir a tabela. Pronto, aí ele pede os jogos, né, que vão acontecer, que a gente divulga aqui, beleza? Aproveitando aqui o espaço mais uma vez, pedir aos ouvintes que estão nos acompanhando. Júnior Mossoró já botou aqui o dedinho de positivo, está lá em Mossoró, todas as sextas-feiras está nos ouvindo. Dizer aos ouvintes que mandem o recadinho daí que a gente coloca aqui, né, para os internautas, os ouvintes ouvirem. Recadinho de vocês, beleza? Através do WhatsApp 9189-8967. 9189-8967. Vocês mandam aí, a gente escuta daqui, né, Oceano? Isso, Oceano, é... tem os parceiros também que fazem parte da bancada do Radar Esportivo, né? Os parceiros que ajudam a promover a Rádio 87 FM, que é uma parceria entre os comerciantes e os comerciantes com a rádio. Eu acho que mais uma vez aqui aproveitar o espaço, pedir aos amigos comerciantes que divulguem sua marca, né? Porque quem não é visto não é lembrado, né? E a 87 FM sempre abraçou essa causa tão nobre e social, que é fazer essas parcerias com e aproveitar o espaço que você está aqui. Ela vai também falou que ia divulgar o trabalho dela aqui na rádio, você. Bom? Nossa, tá ótimo. Então, estamos aqui. Rocha aí no Mexan aí. Estamos aqui para isso, né? Olha só, vamos dar um abraço aí e um alô todo especial a todos os nossos apoiadores, o pessoal do Bom Preço Atacarejo, da Escola Potiguar de Enfermagem, também o pessoal aí do Mercadinho do Edmilson, o pessoal aí do Comercial Julião Bebidas, também o pessoal aí do Grupo Ferraz, fazendo parte aqui da nossa programação. O pessoal aí da Maré Móveis, né? O pessoal aí também da Madeireira Lira, Ivan Gás e Água, né? Se você precisa de água mineral ou gás de cozinha, é só ligar para Ivan Gás e Água. Também o nosso amigo que fazem parte aí da Madeireira Lira, todos eles aí, olha, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando, Alcian, que se você tiver com aquela dor de cabeça, né? É isso, também, que... Não, eu tô dor de cabeça. São meu Lucas. Problema agora é dor de cabeça. Ressaca, né? Não, ressaca, Lucas, né? Só dor de cabeça logo mesmo. Ali, vizinho a academia, Mega Força, né? Ali próximo ao Arco da Cidade. Precinho acessível, seu bolso, né? Entrega rapidinho, né? Então isso é essencial. Tá ventilado para... também, será? Com certeza. No cartão, no Pix. Copa Independente, já vamos falar da Copa Independente de Serrinha, viu? Não a de Metz, né? A de Serrinha, que é de Adalberto. Também a de Metz também, a gente vai comentar aqui. Já vamos falar, né? Falar um pouquinho, Copa, né? De Metz. Mas já também vamos falar dessa Copa, que é importante. Eu estava falando com o Josildo há pouco tempo, aqui nos bastidores, antes de começar o programa. A importância de uma Copa dessa na cidade do município, né, Luciano? Uma Copa Independente. Já que não teve o Municipal, meu amigo Adalberto, tá de parabéns aí mais uma vez, Adalberto e Josenildo, né? Os caras que fazem essa organização extraordinária. E lembrando que também tem a arbitragem da AFA, viu? Do meu amigo Ricardo Pontes, Associação de Árbitros da Região Agreste. Eu quero aqui também, com todo o meu sentimento, viu, senhor, mandar um abraço pro meu amigo Arthur, que perdeu seu irmão, faleceu hoje, né? Francisco, que lutou tanto contra um câncer, né? E chegou a óbito hoje, é meu dia, ele mandou essa notícia. É triste, né? Mas a gente tem que encarar e vida que segue, né? Mas a gente manda aqui os sentimentos todos do programa Radar Esportivo e em especial da 87 FM, né? É, eu acho que a vida tem valor, né? E a gente tem que aproveitar cada minuto, cada segundo e agradecer a Deus, a Papai do Céu, quando a gente acorda de manhã, respira. Eu acho que é o maior presente que a gente pode receber do Senhor Jesus, né? Isso aí, né? Antes da gente ir para um intervalozinho rapidinho e você voltar, né, batendo um papo aqui com a nossa amiga, é, vamos falar um pouquinho sobre os amistosos, né, que vai ter aqui na cidade de Brejinho, né? Não, foi... segundo bloco. Pode deixar isso para o segundo já. Já vamos bater um papo bacana aqui com Vanessa, né? Vanessa Cabelos, mais conhecida aqui. É... jogadora de vôlei, também jogadora de futsal. Vai falar um pouco do futsal, da sua carreira como jogador e também da importância do vôlei na cidade, né? E da dificuldade que enfrenta no dia a dia, porque não é fácil fazer esporte aqui na cidade de Brejinho. Mas, enquanto existem pessoas capacitadas de coragem, o esporte ele vai sempre sorrir, né? Então, vamos tomar uma água e já voltamos para o segundo bloco, né, senhor? É isso aí, mas antes eu vou passar a informação para vocês, né? Olha só, o ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, determinou a apreensão do passaporte do jogador Rubinho. Robinho, quer dizer, que está proibido de deixar o país. A decisão parte de um pedido da ONG Mulheres do Brasil, admitida como parte interessada na ação em que o governo da Itália pede que a justiça homologue sentença que condenou Robinho a 9 anos de prisão em Milão por um estupro cometido em 2013. É lamentável, né? Assim, a gente ainda vê essa cena como Daniel Alves também, né? Foi acusado. É, a gente sabe que o jogador de futebol ele tem uma imagem a zelar, né? E muitas das vezes o cara não tem aquele perfil de realmente um atleta profissional, né? É como eu vou dar um exemplo aqui de Zico, né? Zico foi um dos maiores atletas que eu vi, acompanhei. Não vi jogar, mas acompanhei pelo vídeo, né? E outros que teve aí, Djalminha, o próprio Ricardinho, que jogou no Corinthians, um cara com perfil extraordinário, né? Mas infelizmente não é todos que pensam dessa forma, né? Então a gente só tem a lamentar a triste carreira do atleta Robinho e Daniel Alves, que infelizmente vão pagar pelo crime que cometeu, né? E a gente volta daqui a pouquinho. Bater um papo bacana aqui com Vanessa Cabelos, né? Isso aí. Olá, meus amigos! Você já conhece o Bom Preço Atacarejo? Se sim, você sabe que nós temos ofertas todos os dias para você economizar. Na Bom Preço Atacarejo, você vai encontrar tudo para encher a sua casa ou seu comércio com produtos de qualidade a preços imperdíveis. Venha aproveitar nossas ofertas. Farinha de trigo Primor, creme de leite Damari, leite Nativille, água sanitária Clorito, salgadinho, kit queijo, feijão Dona Mariquinha, arroz Pop. Corra para cá e venha comprar barato de verdade. Aceitamos cartões de crédito e entregamos sua compra em toda a cidade. Mais informações no nosso Televendas 99127-4755. Bom Preço Atacarejo. Ofertas todos os dias para você economizar. Atenção, matrículas abertas. A Escola Potiguar de Enfermagem encontra-se com matrículas abertas para o curso técnico de enfermagem. Curso técnico de enfermagem. Seja um profissional na área da saúde. Aqui seus sonhos podem tornar realidade. Maiores informações é só ligar 99128-1533. Falar com a enfermeira Cibele de Brejinho. Mercadinho do Edmilson, atendendo a você há mais de 10 anos, com o melhor preço e os melhores produtos da cidade. Aqui você encontra cereais, frutas, verduras, bebidas, produtos de limpeza e muito mais. Mercadinho do Edmilson. Também dispomos de água e gás. 991-51-2256. Atendimento de segunda a segunda, das 6 da manhã às 8 da noite. Mercadinho do Edmilson. Rua Antônio Mendes de Carvalho, Conjunto Novo Horizonte, número 6. Organização Edmilson e Joelma. Mercadinho do Edmilson. Olá, meu amigo e minha amiga. O Grupo Ferraz quer te ajudar com aquela graninha extra para comprar ou reformar seu imóvel, a compra do seu carro ou moto, colocar as pendências em dia ou até mesmo investir. Temos valores a partir de R$10 mil, com prestações de R$132, R$30 mil, com prestações de R$382, R$50 mil, com prestações de R$582. Consulte-nos 0800-950-5550. WhatsApp DDD 31 99389 9840. Grupo Ferraz. Você que está pensando em abastecer o seu estoque ou realizar o seu evento, o Comercial Julião Bebidas tem para você. Bebidas quentes e geladas e todos os tipos de cervejas em geral. Tem também refrigerantes, gelo, carvão, cigarros e muito mais. Trabalhamos com entregas. Telefone e WhatsApp 849-9111-1335. Comercial Julião Bebidas, no centro de Brejinho, em frente ao Mercadinho Popular. Então, vem pra cá! Já pensou você de moto nova? É isso mesmo! Pois nas lojas Maremóveis você compra e participa da promoção Acelere Seus Sonhos, aonde já tivemos o sorteio da primeira moto. E você tá esperando o quê? Vem logo na Gigante do Varejo aproveitar! Roupeiro Móveis Lopes Eu, 6 portas, 4 gavetas, R$999 à vista. Ou se preferir o de 4 portas e 2 gavetas, R$799 à vista. Lavadora Vanke com capacidade de 20 quilos. Essa lá Lava até edredom, à vista R$699 ou mensais de R$69,90. E ainda tem mais para esses produtos anunciados. Você compra e ganha na hora um lindo presente. E também, se preferir, você aproveita essas outras ofertas pelo Marezap. Lojas Maremóveis, há 51 anos, é de casa, é da gente. Voltando para o segundo bloco, programa Radar Esportivo, todas as sexta-feira a partir das 8 horas da noite, eu, Oceano Martins e convidados especiais. Hoje, nossa convidada é Vanessa Cabelos, mais conhecida aqui na cidade de Brejinho, mas é uma mulher que pratica esporte já há muito tempo, participa de vôlei, futsal, e vamos falar já com ela a importância da mulher no esporte, né? Que quebra as barreiras, paradigmas e mostra que lugar de mulher é onde ela quiser, beleza? Já falando do Carioca, Estadual, Campeonato Paulista, Copa Independente agora, viu? Eu mandei pra você os resultados aí. Meu amigo Adalberto tá lá sentado tomando café e disse que quer ouvir os resultados da Copa Independente que acontecerá agora, nesse final de semana, na cidade de Serrinha. Resultados: Copa Independente da cidade de Serrinha. Adalberto, deixa eu olhar aqui rapidinho. Jogos, né? Jogos desse final de semana, dia 25. O Fluminense enfrentará o América de Serrinha na Arena Bonfim, certo? O Náutico enfrentará dia 26, domingo, né? Dia 26, né? Domingo, perdão, né? Dia 26, repetindo, Fluminense e América na Arena Bonfim. No dia 26, Náutico e Grêmio na Arena Jacuirim. No dia 26, ABC e Chapecoense no Mimosão. E fechando a rodada, 2 de outubro e Botafogo no Albertão, né? Isso aí são jogos da Copa Independente Serrinha, organizado pelo meu amigo Adalberto e Josenildo. Aproveitando o espaço, mandar um abraço para o amigo Alex, que organiza as corridas de rua de Serrinha. Alex é um baluarte nessa área do esporte amador de Serrinha, um cara que eu tenho o maior carinho e respeito, beleza? jogos do, daqui de Brejinho, o Corinthians joga, né? Fluminense, né, isso aí, olha, né? Nesse final de semana, né, teve poucos jogos acontecidos aqui na cidade de Brejinho, né? O Cruzeiro de Monte Alegre recebeu aí o Botafogo de Brejinho, né? E o Juvenil aí, o Cruzeiro venceu pelo placar de 2-1. Já o titular, o Botafogo, venceu pelo placar de 3-1. É, o Grêmio do Xique-Xique, lá no Xique-Xique foi tudo Grêmio, né? Grêmio do Xique-Xique contra o Grêmio de Papuçu. O Juvenil aí terminou pelo placar de 4-1 para o Grêmio do Xique-Xique. E o titular empatou em 1-1. Esse aí do Grêmio do Xique-Xique, quem fez o gol foi o Giovani, né? É, o Cruzeiro de Redenção recebeu em casa o São Paulo aqui de Brejinho. E o Juvenil aí empatou pelo placar de 1-1. Isso aí teve o gol de Arthur, é, filho de Leandro, que é o neto de seu, de João Vitor, né? É, e o titular empatou aí, empatou pelo placar de 0-0. É, neste domingo, né, dia 26 agora, a partir das 14 horas, tem os jogos aí, ó. O Palmeiras recebe em casa, né? O Palmeiras do Barbaço recebe em casa o Fluminense lá do Remédio. O Botafogo de Anassés vai receber em casa o São Paulo aqui de Brejinho. O Grêmio do Xique-Xique recebe em casa o Trairi do Fontes. A Portuguesa do Iraque vai receber em casa o Botafogo de Brejinho. E o São Paulo de Novo Mundo, né? Mundo Novo. É Mundo Novo, é porque ele mandou errado aqui. Então é... São Paulo e Mundo Novo. É, recebe aí o Corinthians de Brejinho. Tá aí os jogos, né? Resultados dos clubes amadores aqui da cidade de Brejinho. Mandar um abraço para todos os amigos que fazem o futebol de Brejinho, né? Futebol carente de apoios, infelizmente, ainda está muito longe de ser um futebol com apoio, né, Oceano? A gente sabe a dificuldade que é o esporte, né? Mas principalmente o futebol, que é uma bandeira que deveria... o poder público olhar com outros olhos, né? Ter outros olhares, né? O estádio de futebol abriu, agora tá fechado, né? Tá guardando os carros da prefeitura. Virou garagem, eu acho, né? que a prefeitura não tem garagem para guardar aqueles carros, né? Já que estão guardando no estádio de futebol, né? Infelizmente, a gente se depara com cada coisa que tem que... A gente só vê para crer, igual a Noé. Eu tenho que ver para crer, né? Infelizmente, essas coisas. Vamos falar com nossa amiga Vanessa hoje, a nossa convidada especial, mês das mulheres. Minha esposa está aqui, Neide Braz, né, hoje também acompanhando. Vanessa Cabelos, ela faz parte do time feminino Damas da Bola e também do Vôlei Brejinho. Manda um abraço para todas as mulheres do Vôlei Brejinho e também Damas da Bola, que é meu amigo Valmir, o professor, que está à frente desse projeto já há alguns anos, né, Vanessa? Boa noite. Seja bem-vinda ao Radar Esportivo. E aproveitando mais uma vez, dizer, quem quiser mandar uma mensagem para a Vanessa ou para o senhor, para mim, através do WhatsApp 9898967. Vocês mandam daí e a gente responde daqui. Vanessa, o Valmir já está há alguns anos à frente do Damas da Bola. E me fale quando foi que foi fundado o Vôlei Brejinho. Que na verdade, poucos anos, né, que tem o Vôlei Brejinho. E quem está à frente hoje? Boa noite a todos, né? Estão ligados aí na Rádio Cultura do Brejo. E me sinto lisonjeada, né, pelo convite do meu amigo Neto, Ocean Martins, por representar, né, essa data tão especial, né, que é o mês das mulheres. E falar que, como ele até já falou aqui, que lugar de mulher é onde ela quiser, independente da idade, independente de qualquer coisa, né? Então, assim, hoje eu faço parte do time de vôlei de Brejinho. A gente começou, assim, só para sair mesmo do sedentarismo, né? Então, assim, o nosso amigo Raneilson, ele trabalha lá na oficina de Franklin, não sei se vocês conhecem, ele começou a formar um grupo de mulheres, né? Para estar fazendo esses treinos, né? Ensinar um pouco, né, do que ele sabe. E eu comecei a me interessar. Isso foi ano passado, tem pouco tempo, está recente ainda. Então, assim, depois que a gente já estava com o time assim, meio que formado, né? Não tinha nada profissional ainda, aí veio a Rose E Maíngrid, ela procurou as meninas, né, perguntando quem queria participar, formar um time, né, de verdade, né, porque a gente está participando até de amistosos. A gente participou de 3 amistosos. Então, assim, foi uma experiência muito bacana. Eu ainda, assim, estou iniciando, né? E eu, hoje quem é a treinadora da gente é a Rose, né? Uma pessoa, assim, maravilhosa, que ela se dispôs do seu tempo, né? Se dedicou, assim, a cada uma de nós para estar ensinando a gente. E hoje eu quero aqui deixar o meu agradecimento, né? Para a Rose, para a Maíngrid, né? Que é a esposa do Kleber, que ele é secretário da... Esporte. Do esporte, e ela também está dando maior força, assim, para a gente, apesar de saber, né, que a gente não tem muito apoio, né, o município, ele poderia dar um pouco mais de apoio, né, para o esporte, e principalmente quando se fala em esporte, né, quando relacionado a mulheres, né, que, como o Neto falou, ainda existe um tabu muito grande em relação a isso, a mulher hoje, ela ainda sofre um pouco de preconceito. Enfim, então, assim, eu quero deixar aqui o meu recado, que a gente pode fazer o que a gente quiser. Participo também do time do futsal feminino, que também é um prazer muito grande poder fazer parte dessa família, né? O treinador da gente é o Valmir, ele também tira esse tempo, né, para estar se dedicando a gente. E tudo começou com uma brincadeira, né? Já tem 3 anos e meio... o time, né, Damas da Bola, e é um grupo de mulheres, né, dona de casa, mãe, esposa, mulheres de 30 anos, 40 anos, então, assim, independente da idade, você pode ter 10, 15, 20, 30, 40 anos, hoje eu tenho 42 anos, eu sempre tive vontade de participar de algum esporte, mas às vezes a falta de tempo, né, a casa, o trabalho, filhos, faz a gente esquecer um pouco dessa parte. Então, assim, hoje eu participo, né, de 2 times, né, tanto de vôlei quanto de futsal, e eu estou, assim, realizando um sonho. Não sou profissional, sou dona de casa, sou cabeleireira, eu sou de tudo um pouco. Então, assim, é um recado que eu quero deixar para vocês, mulheres, que a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode ser o que a gente quiser, independente da nossa idade, da nossa classe social. E é um recadinho que eu quero deixar aqui com muito carinho para vocês, tá bom? É importante, né, a gente ver hoje, Brejinho, eu sempre acompanho o time de Clarissa, do Santos Feminino, e também do meu projeto, a gente tem um trabalho de base com mulheres, com crianças, né, feminino. O crescimento na cidade... A evolução de alguns anos para cá, porque na época que tinha um time feminino aqui, eu lembro muito bem, viu, Senhor? Era a Teca Jacira, a nossa saudosa Chuda, né? Faleceu. Ziza, eu lembro muito bem, né? Assim, no momento eu só lembro dessa na memória. Mas de alguns anos para cá, o futebol feminino, o futsal, cresceu muito nessa área, né? Isso, vem crescendo a cada dia. E parabenizar, viu, assim, ao Santos Feminino, que não é fácil você manter um trabalho daquele de família. A gente sabe que tem sempre as divisões, cada um ter suas opiniões, né? O Santos Feminino não tem um líder, né? São comandadas por 4 irmãs, né? Já tem um pai que tem uma história muito grande no futebol amador na cidade de Brejinho, né? Eu falei até para o Alcinha aqui que eu fosse um secretário de esporte, eu homenageava esses caras em vida. E porque todo mundo quer se solidarizar, né, com a perca, mas tem que homenagear em vidas. E a gente tá aqui, estava até falando com o Alcinha aqui, a gente vai fazer uma mesa redonda com esses caras para falar do futebol, da importância do futebol para a nossa cidade. E voltando para vocês, mulheres, é muito especial. A gente, às vezes, eu acompanho às vezes o time de Valmir, eu vejo que são mulheres que estão dando de casa, estão ali no dia a dia, né, cuidando dos seus maridos, dos seus filhos, trabalho e tal. Mas estão ali toda terça, né, e quinta, se eu não me engano, os treinos, né? Entendeu? E agora no vôlei não é diferente. Eu tava vendo o time de vôlei de vocês. São mulheres do dia a dia, né? muitas das vezes profissionais do seu lar, né? Isso é muito importante mesmo. É, além de você sair do comodismo, hoje eu não vou porque eu estou cansado e tal, né? Muitos dizem assim, né? E hoje vocês são inspiração para essas outras pessoas que estão aí nos ouvindo. Porque, assim, a importância da mulher no esporte hoje é no Brasil todo. Eu tava vendo outro dia uma reportagem com Pretinha, Formiga, perdão, da Seleção Brasileira, e ela falando, além de ser negra, né, pobre, de sair da favela e ganhar o mundo, né? Disputar 7 Olimpíadas, 7 Copas do Mundo, não é fácil, né? Para você sair de uma favela, ganhar o mundo e representar a figura mulher negra no esporte amador, profissional, né? Ela é um grande nome, né? Do esporte. Além de Martas e outra, Cristiane, né? Entendeu? Então, assim, Vanessa, a gente, esse mês é especial, voltado para vocês, mulheres. Que a gente sabe, eu vejo a luta da minha esposa, da minha mãe, que é uma inspiração para mim, e outras mulheres que tem, que eu vejo que às vezes serve também de inspiração. É muito importante ter pessoas como você que ainda pensa dessa forma, né? Eu acho que se tivesse mais gente, mais mulheres que pensassem como você, a gente teria outras Vanessas, outras Rose, outras... quero até aproveitar aqui o espaço e mandar um abraço para a esposa de Valmir, Vânia, né? Que passou pelo processo agora recentemente de saúde, mas Deus restaurou sua vida, sua saúde, graças a Deus, né? A importância da mulher no esporte, no vôlei, no futsal, no futebol de campo, é muito importante isso. Mostra que, como eu falei, lugar de mulher é onde ela quer, mas a questão de quebrar barreiras, preconceitos, paradigmas, né? Abrir portas, né? É um leque, viu, Luciano? E o que falta mais aqui é apoio, né? Já você vê, o esporte não tem apoio, né? E quando parte para o lado feminino, aí que não tem apoio mesmo. Então, aproveitar aqui o espaço dos microfones, pedir aos políticos, aos vereadores, os coordenadores de esporte, os secretários, né? Os comerciantes também, podia dar as mãos, né? E abraçar a causa tão nobre que é o futebol feminino e o vôlei, né? Porque não é fácil fazer futebol, o esporte amador na cidade de Brejinho, viu, senhor? É isso mesmo, porque a gente vê, rapaz, aí todo o esporte em geral, né? Aqui na cidade de Brejinho não tem o apoio que é necessário, né? Porque não adianta a pessoa ter só um time, como eu vejo os problemas aqui do futebol aqui na cidade. Times precisam sair deslocados da cidade de Brejinho para outro local e tem que estar o quê? Aí fica pedindo dinheiro um a outro. Cadê a prefeitura para resolver esse problema, né? A outra questão também, Vanessa e Alcina, é a questão das quadras de futebol para vocês mulheres, né? Eu sinto essa dificuldade quando eu estou treinando as crianças. Quando a criança pede para ir no banheiro, para trocar de roupa, né? E vocês adultas, as mulheres adultas, a necessidade fisiológica, né? Não adianta você fazer uma quadra de futsal, seja lá qual for. Mas se tiver estrutura, o que eu acho é o seguinte, na hora quando ele pensar, que ele escute a gente agora e começa a pensar nesse ponto aí, quando ele tentar fazer uma quadra, pensar em fazer uma quadra, fazer um projeto, ele já faça com isso aí, já com a estrutura de banheiro. É, né? Verdade. A gente já encontra assim várias dificuldades no nosso dia a dia, porque se a gente for olhar para a dificuldade, a gente não sai nem de casa. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente já conta com essa dificuldade, a gente mulher, que é mãe, dona de casa, né? A gente tem muitas barreiras para enfrentar para poder sair de casa. Aí, quando a gente chega, não tem uma estrutura, as quadras, a maioria está precisando de uma manutenção, fora as que estão fechadas, né? Que está fechada para reforma e ninguém sabe quando que vai começar e quando vai terminar essa reforma. Então, assim, é uma situação muito triste, né? Essa falta de apoio no esporte. Mas a gente tem que olhar para frente e passar por cima das dificuldades, né? Muitas das vezes serve até de exemplo, né, pra gente. Radar Esportivo toda sexta-feira a partir das 8 horas da noite. Eu, Oceano Martins e nosso convidado especial. O Galeto tá lá nos ouvindo, lá no tabuleiro. Ele botou um carro de som lá, viu, Oceano? Cafézinho, tá beiju, tapioca, tá. Bolacha, né? Vamos lá, viu? Covardia, porque ele devia ter mandado um beiju pra gente aqui, né? Quero mandar um abraço aqui ao meu amigo Edivaldo Guedes e João Guedes, né? Dois árbitros competentes, profissionais, lá de Lagoa Salgada. Edivaldo tá na quarta Copa União Jovem de Futsal, né? A quarta Copa União Jovem de Futsal, ele mandou aqui o logozinho. Dia 2 do 4, que é dia 2 de abril, acontecerá a quarta Copa União Jovem de Futsal na cidade de Lagoa Salgada. Primeiro lugar e segundo lugar, premiação. Eu quero dizer, Edivaldo, que vamos participar, sim, né? O nosso projeto vai participar. O projeto Meninos do Brejo. Viu, Edivaldo? Muito obrigado pela a sua atenção, a minha pessoa e o projeto. E as portas aqui estão abertas para você e seu irmão a hora que vocês quiserem, beleza? Participar do programa e falar um pouco da árdua profissão que é ser árbitro de futebol, viu, senhor? Você quer ser árbitro de futebol, senhor? Rapaz, eu pensei uma vez, mas depois desisti. Preferi ficar de fora, não, porque não dava certo mesmo. Hoje o nosso programa, o Radar Esportivo, trouxe Vanessa Cabelos aqui. Vamos falar muito mais, viu, senhor? Já. É pra falar um pouco da importância da mulher. Ela que tá representando todas as mulheres do esporte amador da cidade de Brejinho hoje aqui. O quanto é importante a figura da mulher no esporte, né? Ela é essencial, primordial para quebrar as barreiras dos preconceitos. Quero mandar um abraço carinhoso para minha amiga Teca, que eu tenho o maior carinho, Neném, né? Jacira, essas pessoas que deram o primeiro passo lá alguns anos atrás, né? Já tinha preconceito, a Teca esteve aqui no programa, a gente falou sobre isso, já tinha preconceito. Porque a mulher não poderia fazer isso, não poderia fazer aquilo. E hoje a gente vê que se abriu um leque, né? Quebrou muitas barreiras, muitas das vezes até dentro de casa, com os filhos, o próprio marido, né? Os vizinhos. Eu sei que eu passei por isso. Parentes, a mulher não pode e tal. Mas hoje a gente vê que já quebrou um pouco, né? 30%, 40%, mas estamos muito atrasados ainda. A gente não tem muito. É um país incentivo. Muito machista, né, Vanessa? A gente não tem muito incentivo. E principalmente as mulheres casadas, infelizmente. Aproveita a maioria... o espaço, convido o Neito para participar também, né? Isso aí, Neito. Tá bom de você falar aqui um pouquinho, né? Também. Você é uma mulher incrível, te conheço, uma mulher maravilhosa, né? Esposa do meu amigo Neto. Uma mulher incrível, trabalhadora, esforçada, guerreira. Todas nós, né, somos. Então, assim, a maioria das mulheres não tem apoio, principalmente dos maridos, né? Infelizmente. Mas a gente tem que bater o pé e passar por cima disso aí também. Os treinos do vôlei acontecem na quadra do Vila dos Reis? Isso, o treino do vôlei. Quais é dias? Nas quartas-feiras. Todas as quartas-feiras? Das 17 às 19 horas, naquela quadra em frente ao portal. Vila dos Reis, né? É, né? E o do futsal, né? Damas da Bolas, nas terças das 16 às 18 horas e nas quintas de 17, não, das 16 às 17 horas. Futsal, damas da bola. Isso. Ô, senhor Martins, nosso amigo Edivaldo Guedes está mandando um abraço para você, viu? Ah, obrigado, Edivaldo. Salgado. Disse que a gente tomar café aqui na rádio. Seja bem-vindo, viu, Edivaldo? À vontade. Vanessa, o vôlei. A gente sabe que aqui só tem um time feminino, né? Na verdade, um não tinha nenhum feminino. Não tinha nenhum. Né? Não foi formado. Não tinha, foi formado ano passado, né? Ainda tá novinho. Tá naquele processo. A gente adaptação. Já participou de alguns amistosos, né? A gente tá começando, a gente ainda é um bebê, mas eu tenho certeza que vai só crescer. Tem o time do nosso amigo Sidney, né? Sim, sim. De vôlei masculino, né? No caso, só tem dois times de vôlei, um masculino e vocês agora, isso, um feminino que tá, né? Aproveite o espaço aí, divulgue o Instagram, as redes sociais, que é muito importante, né, Luciana? Para pessoas conhecerem mais projeto, né? Nós estamos no Instagram como Vôlei Brejinho Feminino. Então, quem puder seguir lá, dar uma força pra gente, fiquem à vontade, procura lá, tá bom? Vôlei Brejinho Feminino. Vôlei Brejinho Feminino, ó, no Instagram. Quem quiser seguir lá, a página... será bem-vindo, né? A página do Vôlei Feminino Brasil, Brejinho. O time de vôlei, a maioria das meninas são do Brejinho, né? Todas? Sim, todas são de Brejinho. Só Rose, que ela reside hoje em... Ela é de Brejinho, só, né? Só que ela reside em Lagoa Salgada. Isso, ela reside em Brejinho, Campestre, se divide, né? Entre as duas cidades. Aí, como é que tá essa questão de organização, vocês? A questão de material esportivo, coletes... até o próprio terno, né? Neto, essa é uma questão aí que, é como eu disse a você, a gente não tem apoio. Então, assim, a gente tem que se virar. A gente faz rifa, Pix premiado, uniforme. A gente conseguiu fazer cada uma, comprou, né? Cada uma deu a sua parte. E quando é para o time, né? Questão de bola, materiais. Então, assim, a gente faz rifa, porque infelizmente a gente não tem apoio do município, infelizmente. É triste. A mesma dificuldade dos outros times, né? É complicado. Estou esperando a doação de algumas bolas, né, que foi prometido. E eu tenho esperança que a gente vai receber, né, essas bolas. E assim, vai ser uma grande ajuda, né? Então, assim, estou na espera dessas bolas. A pessoa que prometeu, estiver ouvindo aí, por favor, chegue rapidinho, que a gente está precisando demais dessas bolas, tá bom? É triste, né? A gente ainda se deparar com essas notícias, né? De que, por falta de apoio, às vezes desiste, né? A gente teve aqui Lucas, do Vasco, ele acabou com um clube por muitos anos por falta de apoio. Às vezes não tem uma bola, às vezes não tem um carro para fazer a locomoção, né, dos atletas. Às vezes é por falta do terno, do colete. Então é muito difícil fazer futebol, esporte no contexto geral aqui na cidade de Brejinho. Então, pedir aos amigos que estão nos ouvindo, né, aos comerciantes, que ajudem o vôlei Brejinho, né, feminino. Porque ajudando ao esporte, o vôlei, né? Ele está ajudando ao esporte da cidade e também quebrando barreiras, abrindo portas, né? A gente sabe que o esporte hoje é uma ponte, né? Esporte é saúde, né? Esporte é saúde. E assim, os jovens, né? É um chama para os jovens, até mesmo alguns jovens que estão perdidos, né? Então é uma oportunidade muito grande. Eu vejo num time de futsal que está entrando muita menina nova. Então, assim, muitas delas não têm um tênis, né? Às vezes a gente tem que emprestar ou pedir doação. Então, assim, a gente não tem esse apoio, a gente não tem como abraçar, né, todo mundo que quer entrar, porque muitas delas não têm condição de comprar nem um tênis. A gente, né, que já é adulto, trabalha, a gente vai lá e compra, mas infelizmente essas meninas que estão chegando agora, né, 12, 15, 13 anos, que eu fico muito feliz, que cada dia chega uma jogadora querendo, sabe, entrar dentro do time, mas infelizmente as condições são muito poucas. O apoio, até o apoio moral, né, porque você sabe que aqui a gente tem um secretário, a secretaria de esporte. Deveria o secretário fazer uma questão de logística, né, de visitar, saber como é que está, fazer reuniões. Eu acho que o primeiro passo era isso, né? Depois, exercer seu papel, que é ajudar aos times, né? O Brejinho está crescendo muito a questão dos skate, né, aqui na cidade. Eu sempre converso com os meninos. Também o basquete, mas eles não têm locais adequados para praticar essa modalidade, né? Principalmente o skate, não, né? Não tem nenhuma pista, né? Eles têm que andar na pista, né? Pista, né? Arriscando a vida. E o basquete, a cesta que tem tá quebrada, né? Então é complicado. Essa semana, né, mesmo, o resto da trave lá da quadra quebrou. Quadras, tá tudo quebrando. A quadra da Esperança tá quase caindo. A do João Paulo, se der um vento forte, cai também. A do Santo Reis parou para reforma, vai fazer um ano. A do Linar tá vai fazer 12 anos que tá ali, né? Então, é uma eu acho que muitas das vezes, Vanessa, Alcione e Neide que estão aqui, às vezes é falta de só do bom senso mesmo, sabe, Alcione, de querer fazer. Porque quando se quer fazer, faz. Eu vou dar um exemplo aqui da cidade vizinha, Monte Alegre. Eu conversei com o secretário Zumar e ele falou que o que vem para o esporte, né? E o que é destinado para as localidades. Não é nossa, ele não só pensa na cidade de Monte Alegre. E nos distritos mais distantes eles fazem a logística, entendeu? E a organização. Tem campo de futebol gramado em distrito. Eu vejo em Monte Alegre, Neto, em todos os campos municipais, hoje já estão quase todos já com muro, todos amurados já. Então, quer dizer, por que que Brejinho não liga para... Já que não tem, né, campo, só tem o quê? O estádio municipal aqui, né? Mas ele então deveria beneficiar os times com materiais esportivos, com outras coisas, porque já que não vai ter também campeonato, né? Só faz prometer o campeonato, como o Neto falou em outros programas atrás, o campeonato é só o próximo ano, estiver perto da campanha política, aí sim vai aparecer um campeonato. Quando estiver perto da campanha, faz aí para fazer o programa político, né, da prefeitura e entrega a Cristerno, sempre é assim, né? E o povo vai e cai na mesma conversa, na mesma ladainha do vigário, né? É por então, isso que a gente tem que continuar cobrando e cobrando. Só quero lembrar, minha amiga, que já estou seguindo, viu, a página do Vôlei Brejinho. Que bom. Damas da Bola também. 2023. Certo. Programa Radar Esportivo, todas as sexta-feira, a partir das 8 horas da noite. Alcian, os parceiros. Os parceiros aí, a Maremóveis, RQ Comercial de Bebidas e Alimentos aqui na Avenida Las Pessoas. Também a Madeireira Lira aí fazendo parte da nossa equipe. Ivan Gás e Água. Se você precisa de água mineral ou gás de cozinha, é só você entrar em contato com a Ivan Gás e Água pelo telefone 994-348431. Nosso amigo Adalberto está nos ouvindo lá de Serrinha. Já antes de terminar o programa, vamos falar de novo os jogos que acontecerá nesse final de semana, dia 26, na cidade de Serrinha, Copa Independente na cidade de Serrinha, viu? Copa Independente também, Oceana, nosso amigo Médici, né? Isso. Tem resultados aí dos jogos? Já está na fase de grupo, mata-mata? Tá o seguinte, ainda tem uns jogos atrasados, né? Aí já nesse sábado, dia 25, no caso, amanhã, a partir das 15 horas da tarde, lá no campo de Urucará, vai ter o jogo aí que vai decidir aí a primeira fase, né? A fase classificatória aí. É o Grêmio de Urucará versus o Santos de Espírito Santo, né? Esse jogo está atrasado e é o que define a classificação aí do titular na Copa Regional de Futebol. Independente de futebol. Copa, né? Independente de futebol. Organizado pelo meu amigo Médici, lá de Nova Cruz, né? É porque... É o jogo que está dependendo em relação ao Grêmio do Chique Chique, né? Se o Grêmio se classifica ou não, depende desse jogo aí. Beleza, então jogos atrasados, não é isso? Isso. Copa Independente, Mets, organização. E Copa Independente da cidade de Serrinha, meu amigo Adalberto e Josenildo. Beleza? O programa de hoje, a gente trouxe aqui Vanessa Cabelos, né? É uma grande mulher desportista, uma figura que todo mundo conhece aqui na cidade de Brejinho. Tudo que você falou, Vanessa, é verdade, né? Eu acho que o que falta mais é a participação coletiva da gestão, né? A gente não está aqui para criticar o bem, a gente está falando a verdade, né? Muitas das vezes o cara se dói porque o cara critica, faz uma crítica construtiva, né? Eu vou dar um exemplo aqui. A quadra da Esperança, ela... é situada numa comunidade que daqui para a comunidade dá 5 quilômetros. Mas a 50 metros mora um vereador, né? E hoje é o atual presidente da Câmara. Câmara, né? Meu amigo Adenailson, tenho o maior respeito por ele, mas falando de política, né? Deixa muito a desejar. Se o cara mora perto de uma quadra de esporte, de um distrito, onde a maioria dos eleitores votam nele, então ele poderia dar uma atenção maior, né? Fazer até uma questão de cuidado, os próprios moradores faziam isso, né? Eu estive lá visitando a quadra, o mato já está tomando de conta da lateral, dentro, não tem mais nada, a estrada acabou, o telhado já está quase caindo. Então, hoje a gente vê o nosso estado tomado pelas facções, né? Eu não estou aqui querendo dizer que eu vou salvar o mundo, nem que sou salvador da pátria, não. Mas tem uma frase que diz assim: cuidar das crianças hoje para não castigar os adultos amanhã, né? Se você der a oportunidade, tenho certeza que amanhã o cara vai virar um cidadão de bem, vai virar um adulto de outra forma, com outros pensamentos, né? E o esporte, ele quebra essas barreiras, ele transforma vidas, né? Então por que não? O cara tá lá, é um vereador, mora vizinho, conhece toda a sua comunidade, e por que não fazer por onde cuidar do patrimônio público, né? Então, fiquei muito triste com isso. Eu fico triste porque ali quantos jovens não estariam ocupados, né, sua mente, né? Mas infelizmente, Ocean e Vanessa Neide, a gente ainda vê essas coisas, essas questões, né? Tiram de lado, dizem que está tudo ok, a velha maquiagem continua, né? E o povo é quem sofre com tudo isso, né? Mas é como você falou, Vanessa, a gente não pode desistir dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, continuar a luta, né? Quando você luta com dignidade e honestidade, sempre vai ter um resultado. Ele pode ser agora ou a longo prazo, porque Deus, ele trabalha de forma correta. Então eu penso dessa forma, certo? Então continue aí com a sua garra, com a sua determinação, seja inspiração para outras pessoas, tenho certeza disso, entendeu? É muito importante, fico feliz, né? Não só com você, mas com outras mulheres. Quero mandar aqui um abraço carinhoso para todas as damas da bola, inclusive Paula, minha prima, participa, treina comigo também. O pessoal do vôlei Brejinho, as mulheres, muito importante, certo? E que não desista dos sonhos, né? Que um dia a gente vai colher os frutos plantados hoje, né? Para que nós possamos juntos ver ainda as quadras com a estrutura melhor, campos, né? E crianças, jovens sonhando, né, Oceano? Juntos para construir uma cidade melhor através do esporte, que é uma arma muito importante, assim como a educação. Como falava Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa para mudar a humanidade, o mundo, né? Então, assim seja no esporte também. É verdade. Desde já eu quero agradecer o convite, né? Foi um prazer poder participar dessa entrevista, né? Desse bate-papo aqui, que foi bem bacana, né? E assim, eu quero também agradecer a minha treinadora, né, a Rose, né, pelo empenho dela, né, por nunca desistir da gente, apesar de muitas dificuldades, que a gente até já pensou em desistir, mas a gente está aqui ainda, né, firme e forte. Então, eu quero deixar assim, um grande abraço para ela, meu agradecimento, né? Um abraço para o pessoal que faz o vôlei Brejinho feminino. E também não deixar de agradecer o meu treinador Valmir, né? Que ele é assim, é um cara assim, sem igual. Ele dá muita força pra gente. Ele nos incentiva a cada dia. E assim, um grande abraço para as meninas, né? Que fazem parte, né? Da Damas da Bola, né? Cada uma ali tem sua dificuldade, né? Tem a sua luta. E cada uma passa por cima de tudo isso. E assim, quero também deixar aqui o convite para quem quiser poder um dia conhecer um pouquinho do nosso trabalho, né? Vocês podem estar seguindo aí as redes sociais, Damas da Bola, né? O time de futsal, Damas da Bola 2023, e o Voleibol Brejinho, que é o Vôlei Brejinho Feminino. E quem quiser participar também, né? Poder acompanhar lá os nossos treinos. Nas quartas-feiras é o do vôlei, né, que é de 5 horas da tarde até as 7 da noite. E o futsal é nas terças-feiras, das 4 horas às 18 horas da noite. E nas quintas-feiras também, né, o futsal de 4 às 5 horas da tarde. Então estão todos convidados a poder conhecer um pouco mais do nosso trabalho. E desde já agradeço aqui o convite e boa noite a todos, foi um prazer. É, o senhor Martins, é muito importante, né, a participação do Vanessa aqui. Falou um pouco do trabalho, né, futsal, do vôlei, né, e a da importância da mulher no esporte, né. O Radar Esportivo de hoje está ficando por aqui, sexta-feira a gente volta, né, senhor? Talvez mais uma convidada aqui para fechar o mês. Exatamente. Especial, o mês da mulher. Mandar um abraço para todas as mulheres do nosso país, do mundo. Em especial a minha esposa, minha sogra, minha mãe, minhas irmãs. Minha irmã Edna, que está lá na Áustria. Minha irmã Elane, que está em São Paulo. Érica, que está em Natal. A todas as mulheres especiais. As mães do meu projeto. Que tem seus filhos, né? O quanto é bom, né, Elcia? A gente... saber entender que existe uma mulher do nosso lado, né? Isso é muito importante. Meu amigo Alex, lá de Serrinha, está aqui nos acompanhando. Alex é um cara que eu tenho o maior carinho e respeito. Ele organiza corridas lá de Serrinha. Valeu, meu amigo Alex. É com você, senhor Martins. É isso aí, então vamos dar uma passadinha rapidinho aqui antes de fechar o programa, né? Rapidinho aqui os jogos, os amistosos que vão ter aqui em nossa região aqui. Neste domingo, né, dia 26, a partir das 14 horas, tem aí, ó, o Palmeiras do Barbaço recebe em casa o Fluminense do Remédio, o Botafogo de Anassé recebe o São Paulo de Brejinho, o Grêmio do Chique Chique recebe em casa o Trairi do Fontes, a Portuguesa do Iraque recebe em casa o Botafogo de Brejinho, o São Paulo lá de Mundo Novo, né, recebe em casa o Corinthians de Brejinho. Isso aí são os jogos realizados, que vão ser realizados neste domingo a partir das 14 horas aqui na nossa região. É isso aí, a todos vocês, gente, obrigado de coração pela sua audiência, obrigado aí pelo seu carinho. Contamos com vocês sexta-feira aqui às 20 horas, aqui no Radar Esportivo. Tchau, tchau! I never realized